obedecer o Alfa do Mandela. Dela, dela, o Alfa do Mandela. Caralho, gente! Nossa vida, eu tive um sonho bem legal. Que acontecesse algo que é mundial. E a chuva é xereca pra satisfazer meu pau. E a chuva é xereca pra satisfazer meu pau. E a chuva é xereca pra satisfazer meu pau. E a chuva é xereca pra satisfazer meu pau. E a chuva é xereca pra satisfazer meu pau. Ela me mandou embora de casa e me deixou na chuva. Coitada. Chuva de vagabundo, vagabundo, vagabundo, vagabundo, vagabundo, vagabundo, vagabundo, chuva de vagabundo, vagabundo, vagabundo, vagabundo, vagabundo, vagabundo, vagabundo, vagabundo, vagabundo. Mas que coisa absurda, isso é fenomenal. Na meteorologia a previsão é chota no pau, chota no pau, no quinta no pau, chota no pau. Eu queria, como eu queria que os pingos de chuva fossem de xoxota, que eu ia botar minha pica pra fora, eu ia botar. Esse é o GFDC, o Alfa do Mandela.